descida do Macadustel, entre Silva e Duna. Seguinte, estabelece. Azul 4207, informa o tráfego Robson 44, 500 pés, executando cruzamento este de aproximação do 90. A esquerda do marcador externo não interfere. Acesse o tráfego do 407. Reduza para 250 mais. Copilhado 7741, direito, chame sala, 1219, Sumar 9. Direito, 219, 4207. Azul 2770, cruzada colagem, chama 0, vento no 50, grau 099. Autorizado a decolagem, dá uma 0, azul 2, 7, 7, 0. Voo 9145, desse operador 2010, informe estabilizado, no procedimento de relação com o senhor. Informe estabilizado no X-Ray, 945. Ajuda 760 da quadra 43, chama contra o Salvador, 2018. 208, ajuda 770. 045, chama contra o Salvador, 2025. 225, Salvador, ajuda 770. 2770, contato radar na decolagem, subavia, saída coral no Bravo, nível de voo 160. Via, coral no Bravo, 160, azul 2770. Fazendo 98, busca para 2010, autorizado final do procedimento de LSX, informe estabilizado. 740, tráfego informado anteriormente, posição de 208 milhas, em redução, agora com 1509 de grau de retorno 208. Echo 337, confirma com essa confirma, mais em redução. Echo 3740, reduza para a velocidade de aproximação. Autorizado, EVA? 3198, confirma estabilizado. Ah, mais cedo. É no torre, no 9295. 3740, você para 2000 pés, autorizado procedimento final, procedimento de direção cheio, informe estabilizado. Essa porta na história. Confirme que já é o Antônio? 4398. 3198, agora acho que está livre, registro 019. 4398. Agora 045, sala 47, ligada direita, chame de sala 1, 21, 19. Direita 219. Então, 3198, autorizado posto, piscina 0, vento na 40 graus, 1 alva leste. Tá 3740, chama o Torre Salvador, foi com esse nome 8295. 8295, obrigado. Salta Romeu Victor India Kilo, confirme local de pouso. Aquilo, reporte no ideal de descida, quatro civil corredores. Quanto tempo espera, piscina zero? Ah, mas eu posso esperar, vou comer essa coisa. Então, meu vitorino de aquilo, autorizado a viagem para o nosso Salvador, reporte inversão do meu, 0,1, 2, 3, 4. Sala 50, lugar direito, chama de sala 1, 2, 1, 2, 1, 9. Feito 2, 1, 9, para 3, 1, 9, 1. Salvador, bom dia, está 3740, final da 10. Está 3740, registro 0, 9, 9, agora pista livre. Guardando. Azul 2770 após Coral Voa Raíra. Após Coral Voa Raíra, Azul 2770. Chame Centro Recife, frequência 26985, alterna 125, decimal 45. Confirma o Chame 140? Chame 140, Chame Centro Recife, frequência 26985, alterna 25, decimal 45. 126985, alterna 25, decimal 45, 61140. Quero controle. Pesca no vagão, controle, pressa. Copiado 50 milhas atrás de Salvador, mantém essa área de voo visual a 1.500 pés, o chute metro no 019. O transponder acionado é 2.000, acionando o transponder 0242. Oscar Papagolfo, informe 20 milhas atrás de Salvador. Tem frequência ali para coordenação com os dados locais, para informação alerta em operação frequência. Com a ligação do CPL, Salvador 20 milhas, o chão do controle nessa frequência. Motor 1.200 pés. Frequência Lísio, Oscar Papa Golf, informe 20 mil reais para o servidor. Mantenha essa ordem de voo visual 095, ajuste altímetro no 019 e voe Thiago. Thiago, ativar até fora. direito, chamada 036, na frequência 2685, alterna 2545. 2685, alterna 2545. Repite agora, obrigado, boa tarde. Que vai 05. Gente, reporte fora do sala. O vento no 40 graus, o nono a nós. apagou, foi no 1500 pés, direto foi água, nós tudo cobrando. Papa Gol, fechando o teu. Na frequência 1-8, décima 9-5. Papa Gol, fechando o 7. Vamos, vou passar. 2-0-9-4, declarador 3, no controle do Salvador, na 10-1-8. 2-0-8, 9-4. Temos agora 3, Salvador, na frequência 1-8, decimal 9-5. 1-2-5-0, significação via chegada na média 1, décima 0-6-0. Ajuste acima de 9-0, 9-4. Salvador, bom dia, vou no 094, vai cruzar 3006, volta é trote. Segura 094, contato radar da colagem, chegou no 1-2-2-3-7-0, via 6 da mão. 3-7-0, via Papa Trote, bom, no 094. controle Salvador, acione identificação. Esse mantém a nível 070, ajuste 019, chegada a Boné de 1. Chanema 200, esse mantém a nível 060. 3.010, ajuste no 09, número 255. 250, décima tenha 2.010, ajuste no 09, nível S, teste estabilizado. 1.250. 250, décima Radial 2620 de Salvador. 2620, 620, em caso de falha de comunicações, assume navegação por onde dona, desce para 2010 e completa a aproximação com o Pedro Salvador. Em caso de falha, 260, vou a radial 260, vou a dona e chama 2 Salvador. T477, este é o controle Salvador. Chame identificação, esse mantém a nível 050, ajuste no 09, chegada a conf. Identificou 050, ajuste a 19, volte para 477. Bom dia, está 3191, você escuta. 3191, contato radar, sobre 347, direto Lida. Esse Marcelo é Lida, 3191. 05, controle. Aproximar do eixo da pistão no zero da pista 17 e reflete o controle Salvador devido à aeronave de aproximação. O Chanel 6200 inicia redução 2109, é o número 3. 1094 chama se entre o CIF, número 26.5, até 1.25.45. Negativo, 1.26.85, alterno 25, decimal 45, gol 1.094, bom louco. 207, ponto de zero da Unidade Colapso, zero vento. O nome é 0 graus, 1 0 mais. Em livre aliado, decolado, 1 0, para o curso localizador, curva direita para o 070, desce para 2010, ajuste no 09, livre LS, após estabilizado, é o número 3. Deixa 070, 2000, reporte para o chegada no 9 de 1. 250, são tráfego correspondente de 10 horas 9 milhas rumo oeste, cruzando 387 para 1.500 pés, antigos 2-2 nos corredores visuais de Salvador, não interferirá com sua aproximação. Golo 250. Excelente, Valder. Fechamento 6200, são tráfego correspondente de 11 horas 1.2 milhas, cruzando 3.600 para 1.500 pés, antigos 2-2, não interferirá com sua aproximação. Azul 4207, meio sem pé, tão bom. Azul 4207, contato radar, subando 340, direto 340, curvando à direita, direto Leda. Azul 4207. Golo 962, desça para 307, ajuste no 019. 309, 319, já. 4777, desça para 64, meu velho. Desça para 34 mil com 1019, 4777. Golo 250, complete aproximação, chame todo no 8 decimal 95. 65, Golo 962, desça para 2000 pés, ajuste no 09, livre leste, reporte estabilizado. Golo 962. 2000, reporte estabilizado, 62. Golo 9200, inicia a para aproximação, 180 mais. Tráfico francês agora, meia dúzia de milhas à frente, com 190 mais de baixo. 4191, chame de certo Recife, 128 decimal 35, contra 123 decimal 8. Recife 2235, 1238, bom dia, 4191. Boa. Área. Oi, 162, salve 26 para a direita, chame de salvo, 121 decimal 9. Direita, salve 219, Estou usado pelo sistema 0, versão 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, é o número 6 no sequenciamento, reduz a velocidade para 2.4, 2.3.0 mais. Sequenciamento, com a via esquerda, por 205, seu limite ao custo localizador em caso de falhas, completa aproximação 14, Salvador 1, no 8, decimal 9, 5. Ok, 205, caso de falhas, completa aproximação 14, tem 1, 1, 8, 1, 9. Então, 4777, desce para 3.7. 3.7, 4777. Okay. pelo vertical do Ceasa, passando 1500 metros. Estou vindo aqui, gente, para instruções de polícia, chame todos os salvadores, 118 decimal 900, fica até para tráfego do Guardião na região de Valéria, mantendo 500 pés, tráfego único no setor, não visual no radar. Gente, isso aí, a solução é mesmo, mas a gente quer encontrar agora com a torre 118 900. Torre Salvador, bom dia, para o meu veterinário aqui no vertical do Ceasa, visual com campo. Gente, você aí para Salvador? Afirma a intenção na 7. Visual com as 2 da venta no final da 0. Afirma a tinha ouvido ali de aqui. Gente, 5 da 1 com o número 2 e aposta a vez da rimar. Gente, com o número 10, a vez da rimar, ouvido ali de aqui. Voa 250, 029, chama só 1, 2, 1, 2, 1, 9. 2, 9. Aí, 6200, informa o tráfego. O Serra Romeu 22 a... 1200 pés em sua esquerda na final 17, não interfere, autorizado posto. Pista no 0, vento no 50 graus, 08 nós. Teve pouso no 0, vento aí, 00. Tráfego que o processo na aproximação, posição de 11 horas, 9 milhas no curso localizador, cruzando 2.800 para 2.000 pés, braço 3.787. Inicie redução para aproximação, correção 2.009. Ok, iniciando a redução agora, 6 tráfego para 4.787. Azul 4.082, inicie redução 2.109. Já matei, 2.010. E aí, Silvio, no 9.02. 1.962.7, complete aproximação, chantando no 8 decimal 9.5. 2.95, pode conseguir descer a 4.77? É o 4.77, desce para 2.010, ajuste no 0.9, aguarde o final para o curso localizador. 2.000, aguardando, será 4.77. Quero 8.2, vetor frequência neto, mantenha presente pro outro limite ao curso localizador. Mantenha pro limite ao lado. Estou em voo 1962, ILS da 1-0. Grana 962, 2-1-0-9, agora seria a direção de pouso. Com sua escuta. Passo 082, 6-6-5-0, 0-6-0. 082, desce para 4-0-7. 4-0-7. 4-7-7-7, para o curso localizador, curva esquerda, com a 1-1-4-0, que resposta obrigada. 140, reportará a 4777. Entendi aquilo, só você viu se ele vai continuar a pátio? Fecha, trigado vai de técnico, vai da esquerda, funcionário, compra na saúde. Inicia redução 1809. Reduzindo para a aproximação, 4777 para visual com o ferro. Quero 82 para o curso localizador, curva direita 3050, reporte estabilizado. Direita 050, chão estabilizado. Pode continuar a descer? Desça para 2000 pés, ajuste no 09, reporte estabilizado. 2009. 2G2180 mais. Abelho João 4777. 4777, antes, complete aproximação, todo no 895. 895, obrigado, bom dia. Boa. Realizado o 770 que o Sarra está tirando em grande.